uma noite bem comum. Uma só noite em que eu possa descansar, sem esperança e sem sonho nenhum. Por uma só noite assim posso trocar o que eu tiver de mais puro e mais sincero. Uma só noite de paz pra não lembrar que eu não devia esperar e ainda espero. Uma só noite em que eu possa descansar, sem esperança e sem sonho nenhum. Por uma só noite assim posso trocar o que eu tiver de mais e mais sincero. Uma só noite de paz pra não lembrar que eu não devia esperar e ainda espero. Eu não devia esperar e ainda espero.